amo essa música. O certo mesmo era a gente não manter contato. O certo mesmo era a gente se afastar. Hora dessa a gente não vai segurar. Eu quase já soltei um eu te amo. Quase falei seu nome na hora H. Ultimamente eu faço amor chorando, olhos fechados pra te imaginar. Se escolher eu não tava aqui enrolada com você. Queria não te querer. Quem não tá na minha pele não sente o que eu sinto. Não sabe o que é amar alguém comprometido. Cê quando vem eu já tô indo. Eu me odeio por isso. Que raiva de te amar. Julgar. Um dia eu julguei. você usa o seu corpo pra matar a vontade. Com ela cê ilude o coração, distrai sua saudade. Cê pode estar num relacionamento, mas tá bem longe de ter sentimento. Falar te amo é fácil, mas eu sei que com ela você não faz amor. Saudade. Cê pode estar num relacionamento, mas tá bem longe de ter sentimento. Falar te amo é fácil, mas eu sei que com ela você não faz amor. Fazer uma pergunta: por que é que duas almas gêmeas não podem ficar juntas? Me diz o motivo. Diz que a gente tem jeito ainda. Como é que eu vou seguir a vida sem o amor da minha vida? Se não é tudo que preciso. Eu e você, sozinho, só pra relembrar que a gente era um casal tão lindo. Eu e você, sozinho, sem ninguém pra julgar, a gente é tudo que preciso. Preciso, eu e você. Pronta pra amar de novo, mas como é que eu levo amor pra frente com o pé atrás? Depois que alguém deixou meu coração em caos, todo mundo que mexe acaba machucado. Tomei uma decisão pra evitar o estrago. Cê vai achar que é maldade, mas é só cuidar. Eu vou te deixar ir te amando, porque eu sei que uma pessoa machucada acaba machucando. Eu vou te deixar ir te amando. Não é porque alguém me fez chorar que eu quero te ver chorar. Te amando, tá mandando pra te dar.

sabe que eu tô bloqueada pro seu namoro dar certo. Você fica longe, louco pra tá perto. Na, na, na, na, a sorte da sua namorada é que eu nego. Na, na, na, na, seus convites pro quarto de espelho no teto. A sorte dela é que eu nego. Eu tô bloqueada pro seu namoro dar certo. Na, na, na, na, você fica longe, louco pra tá perto. Na, na, na, na, sorte da sua namorada. Pro quarto de espelho no teto. A sorte dela é que eu nego. Eu tô bloqueada pro seu namoro dar certo. Joga a mão em cima, joga a mão. Ei, joga a mão e sol, sol, sol. Semana batida. Uou! São Paulo! Que loucura é essa, meu Deus? Traumatizou minha boca, usou meu corpo bem usado, pisou meu coração com força. Agora ele tá blindado. Eu até tiro minha roupa, mas não sou mais emocionado. Só falo de amor na cama. Assim vivi um traumatizado. Quem disse que o amor é bom? Nunca vi o seu amor com outro. Não sabe o gosto do desgosto. Não sabe o que a saudade faz no coração dos outros. Quem disse que o amor é bom? Nunca se acabou do choro. Não sabe o que é o fundo do poço. Não sabe o que a saudade faz com o coração dos outros. Alguém traumatizou minha boca, usou meu corpo bem usado, pisou meu coração com força. Agora ele tá blindado. Eu até tiro a minha roupa, mas não sou mais emocionado. Só falo de amor na cama. Assim vive um traumatizado. Quem disse que o amor é bom? Não cabe o seu amor com outro. Não sabe o gosto do desgosto. Não sabe o que a saudade faz no coração dos outros. Quem disse que o amor é bom? Nunca se acabou no choro. Não sabe o que é o fundo do poço. Não sabe o que a saudade faz no coração dos outros. É. Isso é Manu! Pá! Deus te abençoe grandiosamente, mais ainda. Eu sou passado, né? Você me deu pé. Nunca mais vai olhar na minha cara. Eu tô botando fé que você não me quer. Então por que cê tá na minha casa? Cê tá mentindo pra pessoa errada. Filha da... Fala que não vem, fala que não quer. Fala que não bebo, fala que não amo. Fala que me odeia, fala que não transa. Mas olha que tá na minha casa. Você me deu pé, nunca mais vai olhar. você não me quer. Então por que você tá na minha casa? Você tá mentindo pra pessoa errada. Fala que não vem, fala que não quer, fala que não bebo, fala que não amo, fala que me odeia, fala que não transa. Mas aqui tá na minha cama quase toda semana. Fala que não vem, fala que não quer, fala que não bebo, fala que não amo, fala que me odeia, fala que não transa. Mas aqui tá na minha cama quase toda semana. Mano, o brabo. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Não perde a pose, tá solteira, se solta. Mostra pra esse FDP que você é foda. É na madrugada que o mundo dá voltas. Acorda pra vida gostosa, supera gostosa, não chora. É claro que ele vai ligar, vai te procurar, te pedir perdão. É claro que cê vai zoar só pra debochar desse vacilão. Atende só pra ele ouvir o barulho da sua superação. Lata o teu ex, joguinha, mata, mata. Desce com gin na tacinha, com a boca borrada. Cê vai zoar, cê vai debochar desse vacilão. Atende só pra ele ouvir o barulho da sua superação. Mata teu ex de raivinha, mata, mata. Desce com gin na tocinha, com a boca borrada. Posta story só pra ver ele surtando. Deixa no ar que tem outro fulano. Mata teu ex de raivinha, mata, mata. Desce com gin na tocinha, com a boca borrada. Posta story só pra ver ele surtando. Deixa no ar que tem outro fulano. Mata teu ex de raivinha, mata, mata. Mata teu ex de raivinha, mata, mata. Mata teu ex de raivinha, mata, mata. Mata teu ex de raivinha, mata, mata. Meu coração chora na hora de fazer a mala e ter que ir embora sem saber quando volta. Meu coração chora não poder acompanhar o meu tesinho chegando da escola, nem assistir o filme que ele adora. Tô lutando por nós. Nem lembro a última noite que eu consegui dormir, só pra vocês poderem viver o que eu nunca vivi. É por você que eu tô aqui. Viver sem vocês pra mim é um dia. Brasil. Ah! Pra todas as mamães e papais do Brasil. Que eu consegui dormir só pra vocês poderem viver o que eu nunca vivi. Yeah. É por vocês que eu tô aqui. Viver sem vocês pra mim é um desafio. A minha saudade roda o Brasil. É por saudade roda o Brasil. Esse amor do partido. Oh, oh, oh. Faz assim, ó, em agradecimento, em respeito ao nosso público. Bebendo no boteco de esquina, tem bebida à vontade pra curtir com as amigas. Mas o paredão que tá tocando não é meu. As músicas que toca, quem dá o play não é eu. Do nada tocou aquela moda doída. Eu lembrei do amor da minha vida. Aí eu chorei quando tocou aquele solinho inglês. De tu suando no meu corpo nu. Foi aí que eu lembrei de tu suando no meu corpo nu. Bebendo no boteco de esquina, tem bebida à vontade pra curtir com as novinhas. Mas o paredão que tá tocando não é meu. As músicas que toca, quem dá o play não é eu. Do nada tocou aquela moda doída que fez eu lembrar da bandida. Ai, eu chorei quando tocou aquele solo em inglês. Aí que eu lembrei de tu suando no meu corpo nu. Foi aí que eu lembrei de tu. Coisa linda, véi. Obrigado, meu amor. Essa é a primeira de milhões, né? Covardia da sua parte. Ontem me prometeu o céu, mas hoje foi zero mensagem. Já entendi o meu papel. Coração frio seu.